Mike Golo no 776, identifique, chegada Mari, deixa para 2000 pés ou ajuste no 019. Da Colo 51, chama controle 120 decimal 8, bom voo, boa noite. 208, voa na 40, boa noite. Controle Salvador, eu vou na 940. Boa noite, Golo 940, contato radar, autorizado Leidas, voa para o 360. Certo, autorizado voar Leidas, presente, atenção ao 360, voa 940. contorno 940, chame o centro Recife 1251 e alternado no 3325. Sente agora com Recife 1251, 1325, 940, boa noite. Boa noite. Turno 776, autorizado ao final ILS, informe no localizador. Reportaremos o MAC 1776. Clear Mar Alto, down to 3,000 feet, 281-0, 1-9. Alta 3197, posição 08, pushback, acionamento. Autorizado, chama táxi. 3197. Gol no 776, está 2 milhas para o externo, completa final, chame a torre 18-6, tomou pouso. 18-6, obrigado. Gol no 884, autorizado a final do procedimento, desça para 2 mil, informe no localizador. Gol 1884, cleared final ILS, down to 2000 feet, grenade 1019, report established. Clear down 2000 feet 1019, report established, ILS. X-Ray 1010, go 1884. TGS, dono 0, AM 35. Oi, segundo 776, confirmando que está baixando a travada. Ando e travando, gol no 776. Segundo 776, o vento variável com 03 nós. Ajuste no 0 no 9, 1019. Pista molhada, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, voo no 7767. 397 para o táxi com 120 a bordo, 3 horas de pista de autonomia, alterna Campinas. Segue por gentileza via pátio Indy Alpha, quando no ponto de espera 118.6, 1019 nautas, metro tem, bom, volta. 118.6, 3, 197, obrigado. 176 no solo 09, à direita, chama solo 21 decimal 9. Boa noite. 219, boa. Oi, Salvador, boa noite. 3197, próximo ponto de zero, dono zero, pronto. Autorizado a alinhar e decolar da pista no zero. O vento variável com 03 nós, altímetro no zero no 9. Autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, ajuste no zero no 9, transversal no 97. Boa noite, Web 6728, identifique, chegada Mari, deixa para 2000 pés, o ajuste 1019. Comissa 9, na Mari 6728, poderia voar ITAP? Autorizado, ITAP. Datum. Salvador, boa noite, Tan 3197. Boa noite, Tan 3197, contato radar, vou para o nível 380, autorizado Leda. 380 Leda, da presente, 3197. Alexandre, ILS X-ray 10, go 1884. Go Tango 1884, contact final, contact tower 118.6, bye bye. 186, 1884, thank you, so long. Summit of Tower, go 1884, on the final approach, runway 10, we steer down, lock it. Go 1884, clear to land runway 10, the wind is 070 degrees with 05 knots, altitude side 1019, the runway is humid. Roger, clear to land runway 10, go 10, we'll go 1884. Salvador, Xené 62, 12, cruza 160 para 150. Alô, tio Xené 62, 12, identifique. Cruza de Itape, desça para o nível 050. Direto Itape 050, Xené 62, 12. Pode marcar, Duno 6728. Autorizado Duno 6728, número 1 na aproximação, informe no localizador. Como lá, localizador 6728. 3197, chame agora Recife, frequência 1251 e alternado 13325. 1251, 3325, 3197. Right, 1219, go 1884. Go around, go 1884, vacated. 1884, approved the taxi by Alpha Juliet, gate 9. Alpha Juliet, gate 9, and go 1884. frente ao Passarelo 2226. Informação, quem torna a ser chuta, por diamante. Alô, de Passarelo 2226. Identifique, a pro diamante, desça para 3 mil pesos, ajuste na 09. Ajuste 19. Ajuste 6212, desça para 2010, ajuste 0019, informe no localizador número 2 na aproximação. Gente, descendo para 2019, eu posso te considerar a restrição intacta? Está livre das restrições. Gente, descendo 2019.